vejo jovens que vivem no mundo sem rumo na vida e sem direção. Mesmo livres são aprisionados, são presos às drogas que só dão aflição. Como androides vagueiam nas ruas à espera da morte pra parar de sofrer. E não ouvem o chamado de Cristo que bate em sua porta pra lhes conceder uma vida de paz e repleta de amor, onde a morte jamais chegará aos seus olhos pra mudar a história que Deus planejou. Não matem meus jovens, assim diz o Senhor. Não matem meus jovens, assim diz o Senhor. Vejo pais que criaram seus filhos em berço de ouro e só vivem a sofrer. Seu dinheiro que compra o mundo não compra a vida que eles vão perder. Mas o preço da vida foi pago pelo sangue de Cristo e só basta dizer: eu te aceito, ó Senhor Jesus Cristo, vem mudar minha vida, irás receber uma vida de paz e repleta de amor, onde a morte jamais chegará aos seus olhos pra mudar a história que Deus planejou. Não matem meus jovens, assim diz o Senhor. Não matem meus jovens, assim diz o Senhor. E aqui na prisão eu encontro um elo partido e Deus pode mudar. Vejo as mães que choram de dores ao verem seus filhos e não os podem levar. E algumas que buscam refúgio aos pés de Jesus pra pedir proteção. E chorando alcançam refúgio, um alívio seguro pra o seu coração. Uma vida de paz e repleta de amor, onde a morte jamais chegará aos seus olhos pra mudar a história que Deus planejou. Não matem meus jovens, assim diz o Senhor. Não matem meus jovens, assim diz o Senhor. Não matem meus jovens, assim diz o Senhor. Não matem meus jovens.